Agora abra comigo, capítulo 4 de Malaquias. Existem milhares e milhares de livros. A Bíblia mesmo já disse, escrever livros é algo sem limites, não há limites. Não há limites. E, irmãos, se nós formos atrás de livros, nós vamos nos perder tanto, porque existe tanto livro que corremos o risco de passar a vida lendo um monte de livro dos outros e não lendo a Bíblia. Agora, Deus, Ele trabalha desta forma, Ele coloca nas nossas mãos alguns livros de homens santos, de servos dEle, que foram usados por Ele para nos ajudarem a compreender a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que ser a base deste estudo, desse ensino, da doutrina, e não o livro de alguém, não o ensino de alguém, mas a palavra de Deus. E é a palavra que traz sabedoria a nós. Então, por isso, vamos ler muitos textos. Malaquias 4 diz assim: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como o restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja bem, existem algumas expressões que nós precisamos destacar. Os que temeis o meu nome, o texto, a palavra do Senhor diz, aqueles que temem o meu nome, aqueles que me buscam e me temem. Esta é uma expressão, verso 2 diz, para vós os que temeis o meu nome. Primeira base de ensino que queremos destacar nesse texto é os filhos santos de Deus, os filhos maduros de Deus, ruiós, os filhos que estão recebendo ensino e crescendo em Deus, eles se manifestarão. A palavra de Deus nos diz, lá em Zacarias, que Deus os colocará como chefes. O Senhor vem e traz uma dimensão de ação, de cura para os seus filhos. A primeira coisa que Deus vem revelar a nós aqui, que no dia que o Senhor vem, os soberbos que cometem impiedade serão como restolho, o Senhor os abrasará, o Senhor dos Exércitos os deixará sem raiz e sem ramos, mas para vós que temeis o meu nome, para mim e para você, se somos filhos santos, tememos ao Senhor, haverá uma cura, haverá um mover de Deus, haverá uma ação do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Primeira coisa que Deus faz com os seus filhos é trazer cura de todo medo, de todo temor, de toda ansiedade. Nós encontramos muita gente que a primeira coisa que lembra, a primeira coisa que faz, a primeira coisa que fala é: olha os problemas, olha isso aqui é muito grande, olha isso ali é muito difícil. O Senhor vem e diz, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não precisa temer, trazendo salvação. Salvação como? Não há situação que ele não venha e a atue. Este é o primeiro nível de cura que Deus quer trazer a cada um dos seus filhos, cura no espírito, para que entendamos as coisas espirituais, precisamos ter um espírito curado. Muitos de nós, muitas vezes, nós somos tão cheios de dogmas, de paradigmas, de fortalezas, de conceitos, de questõezinhas que o nosso espírito fica perturbado. A gente começa a receber algo de Deus e a gente, mas será? Não, será é para os que são ímpios, eles serão abrasados no dia do Senhor, mas para os que temeis, para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nasce o sol da justiça, trazendo salvação. Não se preocupe, descanse. É a palavra de Deus em Hebreus 4. Resta um descanso para o povo de Deus.